Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. História de Batman no espaço sideral. Atenção, please! Atenção, please! Atenção, por favor! Contagem regressiva para o lançamento do primeiro foguete à Lua. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition! Batman falando. Mensagem recebida. Dentro de um minuto aí estarei. Just a moment. Próxima semana para mais uma aventura de... Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, programa dedicado a sons do psicadelismo, rock progressivo, rock ambiental, música exótica e tudo mais. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E a primeira música do programa de hoje foi uma escolha tua. Abrimos o programa com o quê? Com uma versão bem desconstruída do tema de Batman, aqui na voz de Célio Ballone, o brasileiro que lançou este álbum, a postaria, mais ou menos em 1967, o lado A de um single, como disse, de uma experimentação de um tema clássico, um início bem noise aqui para começar a nossa floresta de hoje. E passo para um nome também associado a muita experimentação, neste caso Frank Zappa. É sempre um prazer receber o Frank Zappa, já passou muitas vezes na Floresta Encantada. Regresso ao disco de 1969, Hot Rats, um disco que contém uma música, por exemplo, com a voz de Captain Beefheart, e vamos ouvir a faixa Son of Mr. Green Jeans, um longo tema, uma verdadeira trip sónica por parte de Frank Zappa. Agora na Floresta Encantada. Thank you. tras la tarde se van y la sombra viene a mí. A Floresta Encantada, primeiro em 1969, com o segundo álbum a solo de Frank Zappa, isto já depois da aventura com os Mothers of Invention. Escutámos um dos temas do registro Hot Rats, a faixa Son of Mr. Green Jeans. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que passou a seguir ao Frank Zappa? Uma música que se tem que dar um benefício de dúvida, não é? Porque tem ali um início que pode puxar para uma pop mais convencional, mas não é nada convencional. Até um tema algo insólito de uma banda que só lançou dois singles, ambos em 1971. Estou a falar da banda Los Que Vivimos, uma banda madrilena que anteriormente eram conhecidos por Los Inters. Ouvimos o tema Contrapunto, um tema de 1971, lado A, desta banda madrilena, como disse há pouco, tem uma discografia resumida a dois singles. Entretanto, regressamos até 1966, são os Walker Brothers, aqui um momento mais pop na Floresta Encantada. Se não estou em erro, é o segundo número 1 na carreira de Walker Brothers, eles que chegaram num breve momento da sua carreira a ter mais fãs do que os Beatles, isto na contagem do clube dos dois clubes de fãs oficiais. Vamos escutar The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, os Walker Brothers, agora na Floresta Encantada. Loneliness is a cloak you wear. Floresta Encantada, primeiro com um momento pop por parte de Walker Brothers, o grupo onde integrava Scott Walker, esse compositor enigmático que seguiu uma ótima, extraordinária, aliás, carreira a solo. Viagem até 1966 com os Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que colou aqui com os Walker Brothers? Uma música dos Chamber Brothers, os Chamber Brothers originalmente do Mississippi, mais ligada à cena funk e soul, aqui em 1967, numa versão de LP do álbum de 1967 The Time Has Come, que também dá nome à música. Há mais versões desta música, músicas que saíram também em single com versões mais reduzidas de 4-5 minutos. Esta não, esta é mais exploratória, acabam por ser os Chamber Brothers a tentar embarcar no vibe psicadélico da altura. Vamos passar agora para 1965 com os Yardbirds, essa banda emblemática do rock britânico, onde passaram, por exemplo, os guitarristas Eric Clapton, Jeff Beck ou Jimmy Page. Vamos escutar uma música que já passou aqui pela Floresta Encantada, mas é sempre bom recuperar os Yardbirds, essa referência britânica. Vamos escutar agora a faixa Heart Full of Soul, os Yardbirds na Floresta Encantada. I've got a heart full of soul. I got a heart full of soul. She's been gone such a long time, longer than I can bear. But if she says she wants me, tell her that I'll be there. And if she says to you she don't love me, just give her my message, tell her of my plea, and I go. Well, if she had me back again, well, I would never make her sad. I got a heart full of soul. Back in Sadie's time, you're passing by. It is same because they see you not a tall and nice man. So don't mind, my friend, be brave and let your hair grow long. Like Christ, some famous hairs you know through history, Michelangelo's, Beethoven's, Einstein's, and Ali's. Now just look on the other side, who wears hairs very short, and you find they are reformers and makers of war. So my friend, you must be brave. Can't you go in your own way? Let your hair He's like Christ, some famous people with long hair, you know, through history. Michelangelo, Beethoven, Einstein, and Dalí. Now just look on the other side, who was hair very short, and you'll find they are reformers and makers of war. So my friend, you must be brave. Can't you go in your own way? Let your hair grow and grow long, just like Jesus wore his own. Primeiro na Floresta Encantada estivemos com os Yardbirds, uma verdadeira referência do rock britânico de meados dos anos 60, e por onde passaram guitarristas tão emblemáticos como Jimmy Page, Eric Clapton ou Jeff Beck. Viagem até 1965 com o tema Heart Full of Soul, os Yardbirds na Floresta Encantada. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. O que é que passou a seguir? A banda chilena Los Vidrios Quebrados, uma banda de alguma forma pioneira na cena pop rock chilena e também bastante permeável àquilo que estava a acontecer na altura em relação à British Invasion, uma banda que tinha ali muitas relações com toda a cena dos Yardbirds, que tu agora passaste, Beatles e até Rolling Stones. Uma banda que só lançou um disco, o disco Fictions. Ouvimos o tema Como Jesus Cristo Usou El Suyo, um tema, como disse, de 1967, um disco que saiu na altura pela RCA Victor. E precisamente também pela RCA Victor, houve aqui uma ligação, uma breve telepatia. Vamos ficar com Harry Nilsson. Em 1971, o norte-americano natural de Los Angeles, mas que infelizmente também nos deixou cedo demais, em 1994. Vamos até ao registro da Point, como disse, de 1971, e vamos ouvir o single que tornou este disco famoso na altura, Me and My Arrow, Harry Nilsson, agora na Floresta Encantada. Me and my arrow, straighter than narrow, wherever we go, everyone knows. Me and my arrow, me and my arrow, taking the high road. Wherever we go, everyone knows it's me and my arrow. And in the morning when I wake up, I don't know. And if we make up just to break up, I'll carry on. Oh yes, I will. Me and my arrow, do-do-do-do-do-do-do, straight up the narrow. Wherever me and my arrow, me and my arrow, me and my arrow, me and my arrow, me and my arrow, me and my arrow, me and my arrow. I am so perfect. A Floresta Encantada, primeiro em 1971, estivemos com Harry Nilsson no sexto disco de estúdio do músico nova-iorquino. Escutámos o single mais reconhecível deste trabalho de Harry Nilsson, na faixa Me and My Arrow. Harry Nilsson, então, em 1971. Entretanto, estivemos com uma música escolhida pela Ana Farinhana. O que é que se seguiu ao Harry Nilsson? Uma música diretamente do Texas, em 1969, um single dos Click, o tema Superman, que mais tarde foi alvo de versão por parte dos R.E.M., acabámos de descobrir. Sim, por acaso, quando a música começou, quando puseste a música a tocar, havia aqui, eu estava a perceber algo e fomos à procura e, de facto, encontramos essa versão por parte de R.E.M. Entretanto, estamos mesmo quase a fechar a Floresta Encantada, é a reta final do programa desta semana e, para o fim, fica uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que trouxeste para a Floresta para o final do programa? Um tema clássico de Lee Hazlewood, composto por ele e interpretado por Nancy Sinatra e Lee Hazlewood, claro, em modo dueto, em 1968, no álbum Nancy and Lee, um tema brilhante, envolvente e que tem um início extraordinário. Muito bem, Nancy Sinatra e Lee Hazlewood, a fechar a Floresta Encantada desta semana. Ana, muito obrigado e até para a semana. Até para a semana, Tiago. I'm gonna open